domina a vida, vira loucura em nossos corações. Cowboy da Bahia, o Arrocha 100% diferenciado. Ontem eu sonhei com você, acordei ainda estava a chorar, e lembrando o seu jeito bonito, o seu cheiro ainda estava no ar. Foi embora e não me disse a razão, fico louco sem poder entender. O ciúme está me matando aos poucos de pensar que outro está com você. O ciúme está me matando aos poucos de pensar que outro está com você. Fiz de você motivo da minha vida, minha princesa era minha intenção. Pois o amor quando domina a vida vira loucura em nossos corações. Volta pra mim e me ensina a te amar, briga comigo, pode até esnobar. Só de te ver já ganhei a partida, me dê uma chance pra te conquistar. Só de te ver já ganhei a partida, me dê uma chance pra te conquistar. Carlos Cabrito, de Minas Gerais, aquele abraço, Cowboy da Bahia. Eu sonhei com você, acordei ainda estava a chorar, e lembrando o seu jeito bonito, o seu cheiro ainda estava no ar. Foi embora e não me disse a razão, fico louco sem poder entender. O ciúme está me matando aos poucos de pensar que outro está com você. O ciúme está me matando aos poucos de pensar que outro está com você. Fiz de você motivo da minha vida, minha princesa era minha intenção. Pois o amor quando domina a vida vira loucura em nossos corações. Volta pra mim e me ensina a te amar, briga comigo, pode até esnobar. Só de te ver já ganhei a partida, me dê uma chance pra te conquistar. Só de te ver já ganhei a partida, me dê uma chance pra te conquistar. Um abraço pra todos que tá curtindo nosso CD, Cowboy da Bahia, o Arrocha 100% diferenciado.